ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação, 991248325, 92042222, né? 992042222, para você poder participar desta edição do Programa Expresso, edição de número 446, que hoje recebe o Edivalcio Evangelista de Souza Júnior, o Juninho veterinário. A gente vai falar de um assunto que está na mídia atualmente, que é a febre amarela, né? Aqui em Guaranésia foram encontrados 3 macacos. Macacos mortos, será que tem relação com a febre amarela? Fique ligado aqui no programa que a gente vai falar sobre isso no final dessa edição do programa. Segunda entrevista de hoje vai ser com o prefeito de Mococa, o Dr. Vanderlei Martins. Já ele vai estar aqui nos estúdios para a gente falar um pouquinho sobre a cidade de Mococa. Para começar o programa, eu recebo aqui o senhor Roberto Kleber Cunha Carvalho, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credinter. Thiago também está por aqui, equipe do Sicoob, para a gente falar sobre o Sicoob Credinter. E o senhor Roberto, já vou começar aqui, faz mais de um ano que não vem o programa, então estou quase retirando a sua carteirinha do programa, senhor Roberto. Tudo bem? Bom dia. Muito bem. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia aos ouvintes da Pássaro da Ilha, aos nossos cooperados, é que acreditam demais na gente, fazem a grandeza do Sicoob Credinter. Um ano sem vir ao programa, imagino que você tenha trabalhado muito esse ano, porque as notícias que eu recebi de 2017 do Sicoob são muito boas, né? Exatamente, o Antônio Cláudio, quando nós começamos em 2017, havia aí um prenúncio de que seria um ano de crise, etc e tal. De fato, foi um ano de crise em geral, né? Até que no final melhorou, mas no sistema cooperativista foi um ano de glória. Nós crescemos muito, houve uma inversão dentro dos associados em termos aí de poupança, tá? Não poupança tradicional, mas de guardar dinheiro e tomar menos dinheiro. É interessante, mas foi um ano de muito crescimento. Então, uma consciência maior do cooperado, é isso? De guardar mais? Porque a gente sempre teve aquele negócio de gastar. Né? Eu acho que foi uma preocupação com o futuro. Então, eu tive gente lá que foi, conversou comigo e tal, ia vender uma casa, ia reformar outra, ia aumentar, não sei o que e tal. Passou uns dias, foi lá e falou: olha, eu vendi, mas eu apliquei. Eu falei: mas você não vai mexer? Não está na hora. Então você vê que houve aí realmente uma conscientização em relação a poupar, né? Que o grande mal do brasileiro é a falta de poupança, né? Então o país não é um país assim poupador em geral. Sim. E isso aí faz falta no desenvolvimento e no progresso do país. Mas em relação a 2017, Antônio Cláudio, eu trouxe alguns números aqui que são os seguintes. Você tem uma ideia, depósitos à vista, nós tínhamos 22 milhões à vista, foram para 30 milhões. Cresceu 33%. Depósito a prazo, de 76 para 82, cresceu 8. No total, de 98 para 112 milhões. Quer dizer, cresceu 14%. É, muita coisa. É um número razoável, sim. Um número bom. Não, devido ao cenário econômico que o país atravessa ainda, né? Apesar de uma pequena melhora, é um bom número, né? Agora, o que eu te falei aí, ó, em relação às operações de crédito, nós tivemos um decréscimo de 88 milhões para 84, 4% menos. É onde eu digo para você que o pessoal está muito mais poupador do que tomador. Mas isso é algo que... Ele está preocupado em pagar juros. Ele quer ganhar juros, mas está preocupado em pagar. Mas isso é algo que está inserido apenas no cooperativismo ou isso na economia em geral? Né? Eu acho que é mais no cooperativismo, entendeu? Mais no cooperativismo. Hoje o cooperativismo está sendo aí, ainda estava conversando com o Thiago, nós já devemos chegar aí a 4%, né, do sistema financeiro nacional. Nós estávamos com 3,7%, aí um crescimento de 0,3% é um crescimento majestoso. Sim. Então, nós, o sistema cooperativista, ele se firmou muito, mas muito esse ano. Tá? 2017 foi um ano aí magnífico para o cooperativismo de crédito. O cooperativismo financeiro, como é melhor dizer, né? Mas por quê, Roberto? O que, que aconteceu? Começaram a verificar o seguinte, o brasileiro, ele começou a pesquisar mais. Então, o que, que ele começou a ver? No sistema cooperativista, as taxas são irrisórias. Os juros são metade ou menos que a metade do sistema financeiro bancário. Então, ele começou isso, se ele fosse ter que tomar. E para aplicar também, o que a gente paga, porque o que interessa, o Antônio Cláudio, é que a cooperativa é do cooperado. Então, a gente pode pagar o máximo possível, porque a gente não está com aquela visão de lucro. Nós temos a visão de sobra, e até nós vamos falar sobre isso aí. A visão de sobra, ela é para distribuir para o próprio cooperado. Entendeu? Então, ele começou a verificar esses detalhes aí, que o sistema cooperativista financeiro, ele é muito melhor em termos aí de custos e de atendimento. Continua aquele atendimento personalizado. Cooperado é uma pessoa. Acima de tudo, nós o tratamos como pessoa. O que é difícil no sistema financeiro bancário de ser tratado dessa forma, porque ele passa a ser um número que ele tem que gerar lucro para o banco, né? E o lucro do banco vai para uma meia dúzia aí para os grandes investidores. O cliente é um produto. Cliente é realmente. Agora, no cooperativismo, não, ele é respeitado. Então, isso tudo hoje, as relações humanas hoje são muito importantes. A pessoa sente quando ela é considerada como pessoa e quando ela simplesmente é um autômato dentro de um sistema, né? E ele é considerado como pessoa e, como isso, ele se sente muito melhor no sistema cooperativista. Devido a isso, eu acho que essa grandiosidade, esse aumento, né, essa febre de cooperativismo financeiro, não só aqui nessa região, mas em todo o país. Isso que eu ia lhe perguntar agora, Roberto. Isso a gente verifica mais aqui no Sicoob, Credintro, isso? Não, isso é geral. Esses bons números, as outras cooperativas também apresentam? As cooperativas também tiveram, entendeu? Talvez não no porte que nós tivemos. A nossa cooperativa é uma cooperativa aí, está entre as 30 maiores, né? Então, nós tivemos aí um resultado magnífico esse ano. Então, uma cooperativa que está entre as 30 maiores, apresentando todos esses bons resultados aí, qual é a contribuição que o Sicoob Credinter traz aqui para a nossa comunidade? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importantíssima chama-se inclusão financeira. Nós proporcionamos a qualquer pessoa fazer parte de um sistema financeiro. É muito difícil ele fazer parte de um banco, fazer parte, que eu digo, ser cliente de um banco, porque as exigências são muito grandes, os custos são enormes, ele não aguenta. No sistema cooperativista, não. Nós trazemos a pessoa e fazemos a inclusão dele. Ele aprende a mexer com cheque, ele aprende a aplicar, ele aprende a usar cartão. Porque nós temos todos os produtos que o sistema financeiro tradicional tem. Tudo que a gente encontra. Então, para mim, o mais importante é a inclusão financeira. É pegar a pessoa que tem lá um rendimento de um salário mínimo e colocar ele no sistema financeiro para que ele trabalhe também com poupança, com aplicação, com crédito. Isso é muito importante, Antônio Cláudio. Porque isso era muito distante para essas pessoas. Muito distante. Então, uma das maiores coisas que nós promovemos é a inclusão financeira. Fora a participação em todas as atividades sociais, culturais, esportivas que tem, nós sempre estamos participando, colaborando, estamos dando aí uma participação nossa nisso. Nem em nenhum momento, nenhuma entidade social, assistencial, deixou de receber a nossa ajuda se nos procurar. E tem um tradicional de IEC também, né? Que esse, em 2017 foi Mococa, né? Foi realizado Mococa, em Mococa. Mococa foi, de IEC foi Mococa, foi uma surpresa, foi um resultado muito grande, porque lá a contribuição das pessoas foi a dar alimentos. Sim. Para o pessoal que trata, que em Barretos. Isso. E arrecadaram lá mais de caminhão de alimentos não perecíveis para mandar para Barretos. Eu conversei com o gerente na época, ele estava realmente muito satisfeito com o resultado empolgado, que ele teve lá. Ô Roberto, e a atuação de uma cooperativa de crédito, para o nosso ouvinte poder entender, qual que é essa atuação da cooperativa? De forma bem simples aí para o ouvinte aqui do programa Expresso. Olha, então vamos fazer o seguinte, então vamos falar nos três níveis de cooperativismo que nós temos. Certo. Nós temos as cooperativas singulares, que é o caso a nossa, de primeiro grau, que trabalha exatamente direto com o cooperado, com o associado. Temos a de segundo grau, que são as organizações estaduais. Por exemplo, nós temos no nosso caso da coisa, nós temos Sicoob Central Credminas, tá? Do qual nós fazemos parte. Em Minas tem um outro sistema estadual, que é a Secrente. Certo. Todos os dois são normatizadores e acompanham, fiscalizam, orientam, né, o nosso. Então é o segundo. E temos em terceiro grau, que é o Sicoob Confederação. É o sistema de cooperativas do Brasil. Tá, que é esse é em nível nacional. Ele tem 16 centrais estaduais. Agora, uma coisa importante, Antônio Cláudio, nós estamos em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Tá? Nem todos têm a sua central. Mas nós estamos em todos os estados. O Sicoob está presente em todos os estados, né? Todos os estados brasileiros. O maior sistema cooperativista financeiro do Brasil. É isso já, né, Thiago? Exatamente. 4 milhões de clientes aproximadamente. É uma perguntinha bem básica, Roberto, mas talvez muita gente possa não entender. Quando era Rural Cred, né? O Rural Cred ele não se transformou no Sicoob. Né? Não, porque não, o Sicoob é um sistema, né? Porque às vezes o pessoal confunde muito, o Rural Cred virou Sicoob, não é isso, né? Nós começamos lá como Rural Cred, cooperativa de crédito rural, passamos para livre admissão, ainda como Rural Cred, quando nós incorporamos, nós passamos para Sicoob Cred Inter. Mas nesse meio tempo todo foi criado o Sicoob Confederação, para congregar todas as centrais. Quer dizer, nós já estávamos centralizados no estado, mas precisava de uma centralização nacional. Então foi criado o Sicoob. E o nome Sicoob foi colocado, Sistema de Cooperativas Brasileiras, o Sistema de Cooperativas do Brasil, para que nós tivéssemos aí um elo forte, uma marca forte. E a marca Sicoob pegou. Sim. Nós devemos chegar num ponto, Antônio Cláudio, que o Credi Inter, ele não vai ser considerado, vai ficar o Sicoob. Assim como no Sul, você não fala Sicredi Maringá, Sicredi Florianópolis, você fala Sicredi. Pronto, acabou. Vale pra... Não, é Sicredi, acabou e não tem coisa, não importa a cidade, não importa a origem, importa que funciona como um sistema único de cooperativismo. Sim. Que é o grande... parceiro nosso é o Sicredi. Nós temos outros centrais aí, que é o Cressol, né? Temos a Unicred, mas as duas maiores são o Sicoob e o Sicredi. Mas aí a gente não corre o risco de perder essa aproximação com o cliente? Não, né? Não, porque veja bem, a base é que é o importante. A base vai continuar sendo a mesma. A base vai continuar sendo a mesma, tá? Não é... Olha, nós podemos crescer do jeito que nós quisermos, mas se nós não mantivermos essa identidade nossa, aí nós vamos virar uma instituição financeira bancária, que não é o propósito. O cooperativismo é muito maior que isso. O cooperativismo é uma união de pessoas com os mesmos ideais, sim, tá? De auxílio mútuo, de vantagens mútuas. Então nunca é pensado sozinho. Onde todo mundo e o sistema ganha, financeiro é pensado sozinho. Só uma parte ganha, né? Só uma parte, tem uma grande parte do bolo. O senhor falou agora há pouco da questão da distribuição, né? De sobras, a questão da remuneração das cotas. Exatamente. Eu imagino que muito ouvinte que seja cooperado deve estar imaginando, mas o que é isso? Claro que todo mundo recebeu aquela cartinha, né? Mas é só cooperado. Mas e aí, Roberto, conta pra gente como é que funciona. Isso. Esse ano nós tivemos em torno de 4 milhões e meio de sobras. Dessas sobras, 40% vai para o fundo de reserva, que é uma segurança, que se amanhã nós tivermos prejuízo, tem da onde tirar, não chega no cooperado. Certo. 7% vai para o fundo de assistência técnica, educacional e social. E o resto é para o cooperado decidir em assembleia para onde que vai. Mas antes disso, o ano passado, na Assembleia Geral Ordinária, a gente coloca em votação se os presentes aprovam que o Conselho de Administração defina sobre o pagamento de juros sobre o capital. Capital é que cada um tem, começa com R$100, hoje nós temos gente aí de R$100 mil, 50, 30, 20. E então o Conselho de Administração, ele pode decidir, tá? Claro que com essa autorização da Assembleia, se ele paga juros sobre o capital ou não. E o ano passado nós decidimos pagar 100%, porque é o que é permitido pela Lei 130 de 2009, é que a gente possa pagar até 100% da taxa Selic de juros sobre o capital, tá? Certo. A taxa Selic chegou a 7, mas nós consideramos a taxa Selic média. Ela começou mais alta, foi caindo. A taxa Selic média deu 9,35%. Foi isso que nós pagamos para os cooperados, que deu R$1.600.000. R$1.600.000. É, um pouco mais do que R$1.600.000. Desse dinheiro, desse volume de dinheiro, 50% nós depositamos com dinheiro na conta corrente do cooperado para que ele gastasse. Cooperado, tomasse cerveja, amanheceu lá, entrou na conta dele e viu que tinha o dinheiro lá. Exatamente. A mulher mais. Comprasse presente pro marido, o marido comprasse presente pra mulher, namorado para namorada, etc. Então esse dinheiro entrou na conta corrente para que ele pudesse gastar. E 50% foram para as cotas de capitais. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa, Antônio Cláudio. A poupança rendeu 6,5%. Sim. O capital que a pessoa tinha rendeu 9,35%. Numa economia apertada de rendimentos baixos, é um tamanho de um diferencial esse valor que nós pagamos, tá? Se você considerar 9,35 para 6,5, é muito mais vantagem você ter em cotas de capital do que propriamente numa poupança, tá? É. Então é interessante, tanto é que nós já lançamos agora até a Assembleia, nós temos um programa de capitalização, temos um programa de capitalização para o ano inteiro e tem gente nos procurando para capitalizar. Por quê? Dá um rendimento muito maior. É. A procura, então, já começou. Já começou. O pessoal já esperando e vendo essa vantagem que ela pode ter no final do ano. Né? Interessante. A gente vai fazer um intervalo. Agora, só um instante. Pode falar. O resto do dinheiro não fica para a cooperativa, porque a cooperativa são os cooperados. Esse resto ainda, que deve dar aí em torno de 2 milhões ou mais, ele vai para a Assembleia. E os cooperados na Assembleia vão decidir se eles querem receber esse valor em dinheiro ou se querem colocar nas cotas de capital. Então, é tudo distribuído, doutor Zé. É, tudo distribuído e tudo... É proporcional à movimentação que a pessoa teve. De cada teve. Pessoa, de cada 50% cooperado. 50% em relação aos juros que ela pagou, se eventualmente pagou juros, e 50% é sobre o que ela deixou aplicado e sobre a movimentação de contas correntes, também é considerado. Esse foi o grande chamariz no final do ano, né? Foi aquela vitória no final do ano, olha, a cereja foi, do bolo? Foi, porque no ano de 2016 nós não tivemos condições de pagar, em 2015 nós pagamos bem também, pagamos acima da taxa Selic, e a tendência agora é que a gente sempre pague acima da taxa Selic. Um ano de crise, quando vocês anunciam isso, qual é a satisfação, Roberto? Ah, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que nem acredita que recebeu aquele dinheiro em conta corrente, mas apareceu isso aqui. Vai lá perguntar, depositaram errado. E a pessoa fica satisfeita com qualquer que seja o valor. Tá? Ela sente que aquilo que ela está fazendo parte está dando resultado. Então isso é muito importante, é um orgulho da pessoa, um orgulho pessoal. Ela sabia que faz parte de uma organização que é transparente, dá resultado, né? E passa esse resultado para ele. É, isso é bom demais. Marcelo Rosa está mandando aqui um abraço para o senhor. Bom dia, Antônio Cláudio. Nossos parabéns ao amigo Roberto Kleber. Nossa cidade está carente de administradores como a pessoa dele. Parabéns, Roberto. Marcelo Rosa mandando um abraço aqui pro senhor. Tem mais gente mandando abraço. O Márcio também tá mandando aqui um alô pro senhor. Quem mais aqui? Robinson também tá ouvindo a gente, acompanhando o programa, mandando um abraço, viu, Roberto? Muito obrigado. Intervalo comercial e voltamos já já para dar sequência nesse bate-papo com Roberto Kleber Cunha Carvalho, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cred Inter. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso, agora 11 horas e 45 minutos. Estou conversando aqui com o senhor Roberto Kleber Cunha Carvalho. Só notícia boa aqui durante o intervalo comercial, né, Roberto? É. É, só coisas boas. Roberto, eu estava me falando aqui de uma questão, até vamos começar falando sobre isso. Missão, visão e valores. E valores. Então, vamos lá. Nós temos três pilares que nos sustentam. Um é baseado na missão que nós temos, outro é na visão, e outro são os valores que são denotam o cooperativismo. Como missão, nós temos gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis por meio do cooperativismo aos associados e às suas comunidades. Tá? A visão é ser reconhecido como a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento econômico e social dos associados. E o que é importante são os valores nossos. E isso aqui é realmente, é mais do que é uma estrutura nossa. Transparência, comprometimento, respeito, ética, solidariedade, que é muito importante, e responsabilidade. Essas seis colunas aqui também nos sustentam. Sim. E nós as respeitamos como dogmas. E isso vocês atingiram de forma muito rápida, né, Roberto? Porque quando surgiu lá atrás, né, que a gente até sempre brinca que é o banquinho do Roberto e tal, talvez até passasse pela cabeça do senhor tudo isso. Ah, sim, não é, mas não era sistematizado. Sim, e hoje, tá, a gente, tudo que o senhor falou, a gente já comentou no primeiro bloco. Tá tudo normatizado, entendeu? Então hoje, o que a gente pensava, o que a gente tinha, hoje está escrito. Sim. Né? E o escrito não é mais fácil você relembrar. Mas nem só escrito, né, Roberto? Isso virou meio que uma rotina. Ah, não. A cooperativa nossa tem essa transparência, essa ética, essa solidariedade. E isso a gente passa para nossos colaboradores. Nossos colaboradores vivem isso. E você pergunta para quem entrou como estagiário se ele quer. Deixou, às vezes, emprego melhor para ir para lá, porque ele sabe que ele vai crescer lá dentro. Se ele quer deixar. Pergunta se tem alguém insatisfeito lá dentro. Ninguém. Entendeu? A paixão de muita gente era fazer parte. Porque é uma família muito unida, muito solidária. É. Roberto, vamos falar aqui, vamos voltar aqui à questão da estrutura do Sicoob, a questão da poupança. Né? A cooperativa Sicoob, ela tem poupança ou não? Isso não é só para outros bancos? Não. Nós temos a tradicional caderneta de poupança, tradicional. É. Só que a poupança nós captamos para o Bancoob. O cooperativismo de crédito, cooperativismo financeiro, ele não pode ter uma poupança, uma caderneta de poupança própria. Então nós captamos para o Bancoob, que é o braço financeiro nosso. Do Sicoob. Tá? Mas isso aí ajuda em repasse de volta, repassam para crédito rural, entendeu? Então é muito bem visto. Então, nós temos hoje, fora desses números que eu te falei, nós temos aí. Está pouquinho para chegar em 10 milhões. Esse mês já deve ter chegado em 10 milhões de reais. Nesse mês agora já chegou em 10 milhões. Em dezembro deve ter chegado em 10 milhões de reais. De poupança. Agora, tradicionalmente, a poupança, ela era feita na Minas Caixa, né? pouco no Banco do Brasil. Quando fechou aí nas caixas, o Antônio Cláudio, migraram todas as contas para o Banco do Brasil. Sim. Tá? Então, tradicionalmente, hoje o maior local de poupança aqui em Guaranésia é o poupança, que eu digo, de tipo caderneta de poupança. Que é o tradicional. Que é o tradicional. E quem tem lá não tem que mexer. Nós não corremos atrás para que ninguém tire de lá e traga para a gente, não. Né? Então, não há essa concorrência para isso, porque nós sabemos que Banco do Brasil em poupança, ninguém vai conseguir vencê-lo, nem aqui em Guaranésia, nem em lugar nenhum. Tá? Juntamente com a Caixa. A Caixa é menos, muito menos. Talvez tenha, sei lá quanto, mas é menos que, bem menos que o Banco do Brasil, porque ela é mais recente no mercado. Agora o Banco do Brasil não. E ele recebeu isso aí pronto na Minas Caixa, quando a Minas Caixa fechou. Foi tudo pro Banco do Brasil. Olha. Tudo pro Banco do Brasil. Essa grandiosidade. Mas nós temos lá, quem quiser fazer a poupancinha, R$10 para abrir. Caderetinha, R$10 para abrir, tá? E vai de quanto em quanto quiser. Mas é essa, a pessoa querendo abrir uma poupança lá no Sicoob Credinter, ela já passa a ser um associado, um poupador? Não. Olha, como ele é que pode ser um poupador, né, de poupança. Vamos falar em caderneta, isso, que é o que o pessoal entende melhor, isso, de caderneta de poupança, sem ser nosso cooperado. Para ser cooperado é um outro sistema. Ele tem que pagar R$100 de cotas, que é um capital que fica para ele e que depois vai ser remunerado. Certo. Quer dizer, quem tinha R$100 ganhou R$9,35 no final do ano passado. Tá? Então, ele primeiro se associa. Aí ele vira um correntista. Ele associa documentação normal, carteira de identidade, CPF, residência. Tem alguma restrição? Existe alguma restrição? Não, existe restrição quando a pessoa tem problemas de restrição no Serasa, no SPC. Exatamente. Aí sim, aí nós não podemos. Certo, mas o próprio sistema não aceita. Certo. Fora isso, não tem restrição nenhuma. A pessoa pode ganhar R$50 por mês, desde que ela junte os 100 para ser cooperado, tranquilo. Hoje não tem nenhuma restrição, nem de raça, nem de situação financeira, entendeu? Não tem nada que impeça a pessoa de se tornar um cooperado do Sicoob, assim, aqui como em outros lugares. Sim. Se a pessoa está em casa agora nos ouvindo, pensando, não sei se eu abro, o que o senhor diria para essa pessoa? Não sei se eu me torno um cooperado do Sicoob. R$100 para a pessoa não é muito. Ela abre, se torna cliente, tá? Aí ela vai movimentar, vamos dizer, 10% do que ela pode movimentar para experimentar. E ela vai ver que ela vai, aos poucos, migrando todas as economias para o sistema financeiro cooperativista. Ela pode ter certeza disso. Não digo para pegar tudo que tem e jogar no sistema financeiro nosso, não. No cooperativismo, não. Mas naturalmente isso vai acontecer. Basta começar. Tá? É uma formiguinha, é uma coceira que vai se alastrando. E a pessoa passa a ser um... Hoje, quando o senhor, claro, conhece todos os cooperados do Sicoob aqui de Guaranésia, conhece todo mundo. Infelizmente, eu conheço, mas assim, não é, mas é. A maioria é desse jeito que começa, Roberto? Vai lá, faz o primeiro depósito, hoje no valor de R$100. A maioria, eu acho que é muito mais elevado por outros. Tá, por exemplo, eu chego para você, ô Antônio Cláudio, eu tô levando vantagem lá e coisa e tal, a pessoa vai experimentar. Mas quando experimenta, gosta. E aí vai ficando, vai chamando o vizinho. Começou a coçar, entendeu? Começou a coçar, não para. Além dessa coceirinha, tem muitos produtos que o Sicoob oferece. Muitos produtos. Quais? Olha, eu vou até pedir pro Thiago. Que você pode falar pra gente? A área dele é produtos. Thiago, vamos lá. Por favor, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. O que eu acho interessante, Antônio Cláudio, os ouvintes pesquisarem. Eu acho que isso é premissa básica, né? Então, acessar o site do Banco Central, pesquisar quanto que está um consignado, quanto que é um cheque especial e, naturalmente, procurar a cooperativa. Então, a gente pede que as pessoas façam isso, que quando elas consultarem o sistema financeiro cooperativo, o Sicoob, Credinter, elas vão naturalmente. Né? A gente pega o cartão de crédito, por exemplo, Sicoob trabalha com N tipos de cartões, Mastercard, Visa, Cabal e por aí vai. E as taxas, praticamente metade do que o mercado tradicional cobra. Menos da metade. Né? Vai contratar um seguro? Procure a cooperativa, saiba quanto custa um seguro, quanto custa um consórcio, qual é o valor de um consórcio. Naturalmente, essas pessoas vão para a cooperativa porque as taxas são mais atrativas. Todo mundo quer pagar menos. Né? É. E recebe também, obviamente, depois de tudo isso, adquirindo essas soluções, volta, faz parte da sobra. Né, Roberto? É. O Antônio Cláudio, eu sempre recomendo, falo muito com o Tiago, falo com os colaboradores, o seguinte: eu acho que nós temos um produto lá para vender que é excelente, que chama-se Sicoob Previ. É a previdência privada. É. Rendimento maior do sistema financeiro em geral aí, tá? Custos menores. E veja bem, que coisa importante, você ter uma aposentadoria complementar. Você conhece o sistema nosso de INSS e sabe que a pessoa aposenta, ela vai passar a ganhar um terço, metade, um quarto do que ela ganhava. Nem sabe o que vai acontecer. Nem sabe o que vai acontecer da agora para frente. Então é muito importante. Eu acho que o melhor produto que nós temos para quem tem aí entre 20 e 40 anos é o Sicoob Previ. Você fazer uma previdência, inclusive para filhos. Tá, começa lá, põe R$30 por mês, né, mas vai fazendo aí uma poupança, o que nós chamamos de previdência. Tá, para que o futuro, seus filhos, né, estejam lá garantidos, inclusive quando chegar na idade universitária já tiver uma reserva que você tem, precisar, aquela reserva, pode, né, tirar, etc e tal. Eu acho isso importantíssimo, que as pessoas se conscientizem que o sistema nosso de previdência está praticamente falido. Sim. Tá? Exato. Então é muito importante que cada um faça a sua previdência. E não dependa. Não é, e se não quiser fazer conosco, mas passe em outro lugar. Mas não deixe de fazer. Eu só falo para fazer conosco por causa que os custos são, sim, muito melhores em termos de custo para a pessoa. Tá? Mas existe uma procura muito grande, Tiago. As pessoas ainda não têm essa consciência. Antônio Cláudio, as pessoas estão pensando de forma mais consciente, estão, sim, procurando. A gente sente que o cooperativo está crescendo. Mas em torno esse disso. É um serviço que cresce muito. Muito. A procura é muito alta, principalmente para essas questões instáveis do governo federal, né? Essa previdência do governo. Que tá vendo, então, aí, o importante é a pessoa depender de si. Então, a previdência, ela é essa solução. E ainda mais com preços justos. Então, quem pensar em comprar uma previdência, procure sim, naturalmente, outros concorrentes no mercado, mas procure a cooperativa para nós darmos uma consultoria, ajudar essa pessoa a saber se o plano que ela vai comprar é bom para ela. E o Sicoob preza pela verdade. Então, essas pessoas que estão ouvindo, procurem o Sicoob, saber como é que funciona a previdência lá, traz de um outro concorrente para nós analisarmos, porque às vezes, Antônio Cláudio, a pessoa paga taxas altíssimas, as rentabilidades são muito ruins. Então, é importante as pessoas pesquisarem e procurarem o Sicoob também, que nós estamos dispostos a dar essa consultoria com condições justas. Tá, né? Mas como é que funciona, Tiago? Muito eu bem. Deixa eu só fazer uma colocação, por favor, Tiago. Não cooperado pode fazer previdência conosco? Não. É um passo inicial, viu Antônio Cláudio? Primeiro passo para a pessoa procurar uma previdência é ele se tornar um sócio. O mesmo plano de previdência que a cooperativa me oferece, nós oferecemos para o nosso cooperado. Dificilmente você vai encontrar isso na instituição financeira tradicional. Então, essa questão de preço justo é importante. Traduzindo, tudo que um banco tem em termos de produtos e soluções, a cooperativa tem. Só que com esses diferenciais, com preços e condições, né, mais justas. E depois tudo isso pode voltar como sobra, porque é dela, é do, sim, cooperado, né? Então isso é muito importante. Como é que a gente consegue falar com o Sicoob? Quais são os canais aí que a gente tem à disposição para tirar essas dúvidas, para conversar com o pessoal do Sicoob? Antônio Cláudio, primeiramente a cooperativa está de portas abertas. Quem é de Guaranese, região, pode procurar a cooperativa mais próxima, toma um café, fala com o seu gerente. mas também o Sicoob tem um meio digital. Aqui em Guarani, né? Pode falar comigo. Pode procurar o Roberto. Procura o Roberto. Ele, inclusive, está lá no hall de atendimento, então é aberto, pode conversar com ele. E também os meios digitais, porque a pessoa pensa, Sicoob não vai ter a tecnologia. Pelo Google Play e Apple Store, é o melhor aplicativo que os usuários entendem como melhor. Então, sim, nós temos, em termos de tecnologia, também atender o nosso associado. Ele pode fazer seus pagamentos. Pode fazer tudo por ali, pelo aplicativo. Tudo. Eu, por exemplo, faço tudo pelo aplicativo. Pago minha conta de água, minha conta de luz, faço transferência, aplico o meu RDC, que é uma possibilidade de investimento um pouquinho mais rentável que a poupança. E é interessante isso, você também ter essa opção digital. Mas nós não impomos, nós propomos. O cooperado que quiser ir na cooperativa, ele que manda, né, Roberto? Ele pode ir lá. Mas se ele quiser usar o celular, também. Então o Sicoob dá essa opção. Celular, computador, entendeu? Não tem limitação. Mas o melhor é ir lá e bater um papo, né? Ah, é melhor. Conversar, trocar uma ideia. Olho no olho, Roberto. Eu sempre brinco, é o seguinte, olha, você vem aqui que nós vamos falar mal da vida dos outros, tá? E você vai gostar. Isso é o melhor que tem. E qual é o horário de atendimento do Sicoob Credit Entra? Aqui em Guaranésia, para quem está nos ouvindo agora, decidiu depois dessa conversa. Perfeito. Que realmente quer lá ser um cooperado. Por exemplo, o horário em termos digitais é 24 horas. Nós temos um aplicativo que chama Faça Parte, se a pessoa se interessar, quiser baixar e procurar a Credinter, ele pode se associar digitalmente sem a cooperativa. É uma opção. Quer ir na cooperativa, que a gente até gosta que a pessoa venha, converse com a cooperativa, pode ir, o horário das 10 horas às 15 horas, né? A cooperativa, normal, um horário convencional, e nós estamos à disposição lá para atender e tirar essas dúvidas, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre cooperativismo. Nós temos que quebrar paradigmas a todo dia. Tarifa bancária também é igual a dos bancos, né? As tarifas, Antônio Cláudio, são bem menores que os bancos tradicionais cobram. O pessoal reclama muito das tarifas bancárias. Sim, sim, não em termos de tarifas, pacotes, taxa de administração, é uma série de tarifas. É importante a pessoa trazer isso, olha, o banco X me ofereceu isso, o que vocês têm para oferecer? É fazer pesquisar, as pessoas estão mais conscientes com relação a isso, viu, Antônio Cláudio? A pesquisa, isso é natural e nós entendemos isso como muito bom para o sistema financeiro. Roberto Clare, para a gente finalizar, mais alguma notícia? Isso já trouxe boas notícias do ano de 2017, né? Ótimas notícias aí para o nosso ouvinte. Olha, para 2018, o que você tem em mente aí, o Sicoob Credit? Ah, nós já traçamos as metas nossas para 2018, estão prevendo aí um crescimento ainda substancial em 2018. Procurar atender melhor os cooperados, estamos estudando questão de horas, se nós podemos ampliar o horário de atendimento. Essas discussões estão surgindo. Agora, o que eu acho que é importante é que nós, se nós continuarmos com esse atendimento diferenciado, eu acho que nós vamos superar qualquer obstáculo que apareça na nossa frente, tá? Então eu tenho muita confiança no cooperativismo, na cooperativa e, o mais importante, na fidelidade dos cooperados. Quem começa a ser cooperado, continua cooperado, não deixa, a não ser que faça alguma falcatrua que a gente seja obrigado a colocar fora. Mas de qualquer outra coisa, ele agora precisa ir e conhecer. Tá, esse horário que o Thiago falou aí, das 10 às 15, é horário oficial, mas nada impede que o cooperado ligue, fale, olha, eu quero ser recebido, etc. Tá. O cooperado não, a pessoa que quer se associar, e nós teremos prazer em até receber. Até agendar uma visita também, né, Roberto? Agendar a visita e tal, conhecer o que é o prédio nosso, verificar que ali naquela área que nós estamos ali tem 10, 15 pessoas. Lá embaixo tem 30. De cima tem mais uns 10, 15. Sim. Nós estamos com 51 pessoas aqui. Trabalhando ali. Trabalhando. O Roberto, o Sicoob, né, quando começou lá, né, nos fundos do clube, né? No bar do Didico, começou lá pequenininho, foi crescendo. Abriu a agência lá em Juruáia, ficou aqui no estado de Minas, mais outra, aí chegou em Mococa, depois lá em Mogi, né, Conchal, vai Itapira. Ficar só nisso. Itapira? Itapira, ué. Itapira, tem agência Itapira? Não, vamos abrir esse ano, né? Ah, vai abrir uma agência Itapira? Não. Então, e outra, não é só Itapira que está nos procurando, não. Quem procura é geralmente a associação comercial. As associações comerciais, industriais no estado de São Paulo são muito fortes. A de Itapira tem 1.600 associados, tá? Então, a associação é que nos procurou falando para a gente abrir, oferece todas as condições de apoio, de logística, tanto é que nós estamos com uma sala lá, com uma gerente, que vai ser gerente lá. Ah, então já tá abrindo, bem já, abrindo as contas correntes. Nós começamos ontem, abrimos 5 contas, né? E agora, diariamente, ela vai ficar lá para atender esse público que está assim, ávido para receber a gente lá. Então a gente vai ter já certeza em 2018. Praticamente 2018, uma nova unidade. Mais tá. Alguma por aí, Roberto? Mais alguma surpresa aí? Não, para 2019 deve ter outra, aí. Viu? 2019 deve ter outra aí, né? Com certeza. Tá? Valeu, Roberto. Quero agradecer muito a sua presença, Thiago. Obrigado. Gustavo, o Martim Son também tá mandando aqui um abraço para vocês. Disse que ele tá com o Sicoobi desde que começou, tá vendo? Um grande ótimo, Martins. Aí. Um abraço pro Martim Son. Roberto, muito obrigado, viu? Martins, aquele abração. Eu agradeço, Antônio Cláudio, a oportunidade da gente contar alguma coisa sobre o nosso cooperativismo financeiro, sobre o Sicoobi, Credit Inter, e deixando claro que é uma oportunidade que a pessoa tem fazer parte de um sistema grandioso como esse que está, que nós estamos cada dia mais aperfeiçoando, melhorando e tornando ele muito mais capaz de atender, de servir a todas as pessoas. Todos que quiserem poderão se associar. Lembrem-se disso. Comece que você vai gostar. Thiago, obrigado. Eu queria dar um grande abraço a todos os meus amigos e colegas de trabalho, diretoria, conselho, e agradecer principalmente os cooperados que acreditaram no cooperativismo e as pessoas que ainda não entraram, que procurem. Né? Segunda-feira. Estamos de portas abertas. Pode acessar o site para conhecer um pouquinho. Exato, agora, nesse exatamente. Momento. Exatamente. Né? Procure saber. Né? Valeu, Thiago, bom demais. Eu assino embaixo aí, viu? Antônio Cláudio, nossa, amiga, muito obrigado. Thiago, aqui, responde aqui pra Olinda aqui, ó. Ela tá ouvindo a pássaro da LFM, ela é de Guaxupé. Sim. Ela gostaria de saber se em Guaxupé a gente não tem o Sicoobi Credit Inter, né? Sim, outra cooperativa lá em Guaxupé. É a mesma coisa de Guaxupé? Ou no caso, por exemplo, ela de Guaxupé, ela pode vir e abrir aqui, ela pode ser cooperada do Sicoobi aqui? Pode, não há problema algum. Nós temos outras co-irmãs que também atendem a Guaxupé, né? A Agrocred, a Sicredi. Mas se ela quiser fazer parte do sistema Sicoobi Credit Inter, que é o mesmo sistema Sicoobi, pode vir também, não há problemas. Beleza, valeu, Thiago. Okay? Gustavo, brigadão. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já. Vamos bater um papo com o prefeito de Mococa na sequência aqui do programa Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.